look in your eyes. Ah, yes, yes. This is how I want it for the rest of my life. Ah, giving fire to your flame. Every time you speak my name, close your eyes and say it to me. Yes, darling, yes, darling, yes. Yes! Simplesmente sim! Pra você ligado aqui na nossa regional, é pra recordar, é pra matar saudade, rapaz! Pra você que tá ligado aqui na programação da sua... deixa eu falar aqui, só um minutinho aqui. Ela tá com a gente, deixa a mulher falar. Fala aí, comadre! Boa tarde, Denis Moura. Boa! Prestei uma música aí pra Geranilda, Joelma, Robertinho, Lorena, Landuete e Judite. Coloca aí qualquer uma música aí. Estou ouvindo você. Beleza. Obrigado. Eu que agradeço. Feliz sábado pra vocês todos aí. Pra todos nós. E vamos assim, ó. A família busca pé. Aí, sente o clima. Alô, Zezão. É, bora beber! É de nós não tem fim. Eu te amo demais. Você gosta de mim. Tudo é de nós não tem fim. Eu te amo demais. We'll be right back. Dó. Bora, bebê! Sua tarde de sabadão, pra você quebrar o copo do boteco. Segura o Tchanepa, presta atenção no serviço. Oh, Jesus, olha aí, o pessoal tá sempre com a gente. Bem, gostaria de ouvir Agnaldo Timóteo, o grito. O grito. Apareça todos aqui, a turma que tá aqui no... Aqui no sítio, aqui em Santa Luzia. Ei, pessoal do sítio Santa Luzia, só gente boa. Oi, Denis Moura, boa tarde. Oi. Sou a Luzia aqui do Bela Vista. Fala, Luzia. Manda uma música dessa aí pra nós, de Diana. A Diana? Eu penso pra tudo que estiver ouvindo, todos os ouvintes. Beleza, então. Vamos com o meu grito, depois vem Diana. Demoro mais aqui

guerra. Eu não sei se você sobreviveu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu. Sara, eu sou seu melhor amigo. Sara, vem que eu quis trazer você comigo. Mas você não me quis acompanhar. E agora não sei onde lhe encontrar. Mas você não me quis acompanhar. E agora não sei onde lhe encontrar. Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Tazá com Sara! Uma pituca, um limão, papá! Hein? Cai bem, meu negão! Cai, né? Você não vai lá dentro! Maravilhas! Ui, uma cachaça com um limão, papá, descendo a gaguela, é uma maravilha! É uma maravilha! Na fitarina! Então vamos boiar a palavra, ó, lá no, através do nosso, já, do nosso site, lá em Tocantins, né? Tem gente lá ouvindo a gente. Lá em Brasília é o primo. Eita, pá, esse aí já sabe como é que é, né, primão? Hein? Já moendo as palavras de boa, sem preocupação com a vida. Então, relaxa aí, rapaz. Fica aí. Regional FM. Nunca sai do meu rádio. A mais gostosa de ouvir. Pois é, pra você que tá aí ligado aqui na programação da sua rádio regional, fala, deixa aqui, opa, uma salva de palmas, porque ele vai falar, senhoras e senhores, o rei do cutião. Isnaldo da Pioneira. Boa tarde, meu amigo Desmoura. Tudo da Santa Paz de Deus? Tudo? Isnaldo, cutião número 1 de Vajosia. Aí. Lara Cabanagem fala. É, não. Manda ouvir ele lá no... Tá no Brasil Novo. O bicho tá danado, viu? O que tá de fazer churrasco é com ele, né? Com, não é com jabuti. Não é com jabuti, tá não. Tá gordinho, né? O bicho tá danado. Tá bom de fazer o churrasco pra poder os cutião fazer o churrasco. É, não, pai. Depois você manda aí um alô pra todos os seus ouvintes aí que tá na escuta do Naftaleno, que é o melhor da região, todos os sábados. Só tá alegria pra todos nós. Agora melhorou mais a sua frequência aí, ficou melhor. O som tá mais... mais forte, mais agudo, ficou bom, porque aumentou a frequência. Opa. Parabéns, meu amigo Desmoura. É potência. O Linaldo já morreu com a canta hoje? O Linaldo já, velho. Você manda um alô aí pro Pedão, Malha Acabado, o Homem de Brasil Novo. Nosso amigo Zenil da Cidade Alta, Joãozinho da 14, o filho mais velho João do Reinaldo Rigoni. E lá na 18, nosso amigo Manuel Donazil. E aqui no Brasil Novo é o nosso amigo Caçador. Funhanhando, depois manda um alô aí pro nosso amigo... Fafá, o homem da Câmara do Poder Legislativo. Poderoso. João Chifre, ô João Chifre. Fala, João Chifre. Da 13. Não é não? Manda um alô aí pro Tinga, que é o irmão do Melão, que é o Meira. O Tinga é o Valtim, irmão do Vande. É, gente boa. Tudo bom de peia. Você manda um alô aí também no 40 pro nosso amigo Roberto Menezes. E lá no seu Ribeiro também, seus ouvintes também, tá todo mundo lá ligado. É. Lá no Naftalina, cheguei lá nesse tanque, tá todo mundo lá ligado no Naftalina. Ligado, Dona Maria, na o Silvio. É nosso amigo Dida, o Zezinho. Aí. E aqui no Ramal dos Caçadores, nosso amigo É o Bodó, o Bodózinho. Ei, Bodó! E aqui na Pioneira da Tereza, Mauro Nicolau. Gente boa, Dona Tereza, abraço. E aqui no 27 é o nosso amigo Raimundo. Eita, Isnaldo. José. Isnaldo conhece todo mundo aí. Zé Moreira. É, não, ainda. Na 8 é Dona Luísa, mal o seu Expedito e o Aloysio. E o Laércio. Olha aí, mano. Na 10 é lá no fundo é o João Cabeludo. Vai mandando alô aí. E na cabanagem é nosso amigo Josias, que é homem do Gutião. Nunca fez o barracão pro pessoal namorar. Nunca. O Jabuti com óleo de coco. É. Você manda aí. É, falou com nosso amigo Almir, que é o homem do Pezinho da Cobra. Ele já sabe já qual é o sentido. Ah, Riego, o Pezinho da nosso Cobra? Nosso amigo, seu Paulo. Paulo Madonna Maria, lá na cabanagem. E lá no Cavori é o nosso amigo Valdir. Dona Maria e a Dona Rosa, que é seu ouvinte aí. Você que eu tô ouvindo ela falando aí com o pessoal do programa aí, que é o Rafael Salles, você tá falando da Dona Rosa lá do Caburim. É. O Mosquito e o Valdé. E aqui na Glovila é a nossa amiga Ireuma, que sempre tá ouvindo aí mais o Edilson. E aqui na Nova é o nosso amigo Pajé. Pajé e o... Fala, o Pajé! Gosta de uma música dele, ele gosta. Depois você vai botar uma música dele pra ele. E nosso amigo Danevaldo e o Zecão. E lá dentro é o seu Jorge Bueno, peruano, esposa da Dona Nilza. E que Deus abençoe sempre você nesse seu programa aí, trazendo alegria pra todos nós, viu? E bota o José Ribeiro aí pra nós ouvir hoje aí. Qualquer um José Ribeiro. Então, falou, amigo. Uma boa tarde, a toda Deus nos permitir. Se é José Ribeiro. Adeus, querida, amorzinho do meu peito. Não tenho jeito de dizer que já sofri. A tua sombra me tortura dia e noite. É algo estranho que na vida eu nunca vi. Quando eu ouço a canção dos namorados, fico calado esperando alguém dizer: pra que chorar neste lamento angustioso? Meu coração ainda espera por você, mas para não chorar, eu vou dizer adeus. Mas para não sofrer, eu vou dizer adeus. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus. Ah, meu amor, adeus. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus. Mas para não sofrer, eu vou dizer adeus. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus. Ah, meu amor, adeus. Passando o tempo, meu coração esquece. Não quero nunca mais pensar que te amei. Busque em outro que em mim não encontraste. Não te arrependa porque não te aceitarei. A vaidade é que derrota o teu futuro. É a maldade que destrói o teu amor. Pelas calçadas quero ver você rolando, implorando um pouco do meu amor. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus. Mas para não sofrer, eu vou dizer adeus. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus. Mas para não sofrer, eu vou dizer adeus. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus. Mas para não sofrer, eu vou dizer adeus. Mas para não chorar, eu vou dizer adeus, ó meu amor, adeus. Bora beber! É a nova vez! Nova Vitória! no solo craque, rapaz, com Aldo Sena, aqui na programação da tua Rádio Regional. Música boa pra você, rapaz, matar saudade, aqui na programação da tua Rádio Regional FM. Bom, pra você que tá ligado aí com a gente, eu quero mandar aquele abraço a toda a turma, tá? Que tá sintonizado aqui na 88.5. Deixa eu mandar aquele abraço também pra galera. Calma aí, rapaz, tenha calma, não te afoba, que tem gente com a gente pra mandar alô e tu atrapalha aí o negócio do coreto aí, ó, presta atenção. Denis Mouros e ouvintes, boa tarde. Aqui é João Parabólica. Se possível, Denis, roda aí pra nós a música com Aguinaldo Timóteo, Quem É? E vai especialmente pra todos aqueles que estão na escuta do programa nesse momento. Valeu, obrigado, boa tarde. Valeu! Pediu! E a gente toca. Quem é? É menino ou é menina? Aguinaldo Timóteo. No nosso Naftalina 95.5. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? O programa hoje do Denis tá top, ó. Oi, Denis Moura, quem boa tarde. É que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Volte, viver sem ela será o meu fim. Quem é que não sofre por alguém? Para beber! Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas o dia virá quando eu for para a eternidade e meu sofrimento chegar ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim. Deus, meu Deus, traga pra junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Viver. Todo mundo falava, eu não queria entender, que você não me amava, acreditava em você. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Tá tomando uma, né, caralho? Já largasse pra tomar uma, foi? Tua vida é tomar cachaça, né, meu velho? Tomando o quê? Misturada, é? Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Ou o amor acontece. José Augusto aqui no nosso Na Fitalina. Flashback é aqui. Programa Na Fitalina. Flashback é aqui e o resto é história, rapaz. Fala, que, tu quer pedir o que mesmo? Deixa Eu não entendi nada. Repete o teu pedido musical, por favor. Deixa Tá certo. Toco já pra você. Desce, diacho! É o quê? Desce, filha da mãe! Ai, égua, mãe! Mato, miséria! Aguento! Besta doida! Jesus amado! Ai, égua! Menos eu quero, primeiramente, boa tarde. Eu queria que... pedir pra você rodar a música com Carlos Alexandre, Cartão Postal. É Lúcia daqui do bar aqui, ó. Tô aqui no bar, mas tô sintonizado na regional, viu? Ok, Lúcia! Toca a música, é bombando. Obrigado! Queria que você fizesse esse favor pra mim, botasse essa música pra rodar pra mim com Carlos Alexandre, Cartão Postal. Beleza, toca sim. O Tonzinho tá pedindo pra você mandar aqui um alô pra ele, que ele tá sintonizado aqui na rádio também, aqui. Ei, Tonzinho, presta atenção aí, Tonzinho. Uma pitu com limão, papai. Ei. Cai bem, meu negão, descendo a goela dentro. Só pega, Tonzinho. Pra ouvir bem alto. Regional FM 95.5. Ei, não te afoba. Toca mais uma que eu não vou tomar todas.